vivendo pela graça, para a glória de Deus. Muito bem, querido ouvinte, o programa O Evangelho Puro e Simples vai encerrando as suas atividades por hoje. Lembrando que o programa O Evangelho Puro e Simples é um programa da Igreja Presbiteriana de Floriano. Nós estamos ali na rua Doutor José Ribamar Pacheco, no número 86, ao lado da panificadora Rosa Branca. Faça-nos uma visita aos domingos, às 9 da manhã e também às 18 horas. Um excelente dia para vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Fique agora com mais uma música, fique com a música do Salmo de número 46. Ofertaço do mês Armazém Paraíba. Você não vai deixar passar. Lavadora 20 quilos, R$69,90 mensais. Ar-condicionado 12.000 BTUs, R$249,90 mensais. Samsung Galaxy A07, 128 GB, R$89,90 mensais. Guarda-roupa, duas portas, três gavetas, R$99,90 mensais. Colchão box solteiro, R$66,90 mensais. As melhores ofertas com condições imbatíveis. Armazém Paraíba. No rádio? No rádio? Na internet, no carro ou no celular, você ouve Difusora FM 91.5. Neste período da quaresma, a tradição de preços baixos continua no São Jorge Supermercados. Açúcar Cristal Holanda de 1 kg, só R$ 3,73. Arroz Bono Prato Branco tipo 1, 5 kg, só R$ 16,07. Coma de mandioca Rio Maria de 1 kg, só R$ 8,03. Frango congelado inteiro Friato quilo, R$ 11,90. Lava-louças Azulim Fragrâncias 500ml, R$ 2,47. Creme Dental Colgate Triplação Hortelã 90 gramas, R$ 5,69. Vinho Pérgola Branco Suave de 1 litro, só R$ 22,74. Tradição na mesa, economia no bolso. São Jorge Supermercados, cada vez mais barato, cada dia mais amigo. O cheiro a gente sente de longe, no paladar aguça o sabor. Flocão de milho é delicioso, é o cuscuz que a família provou. Flocão coringa é tudo de bom, é nordestino como a gente, sim senhor. Se é flocão tem que ser coringa, flocão coringa é gostoso demais. Se é flocão tem que ser coringa, flocão coringa o cuscuz que satisfaz. Se é flocão tem que ser coringa. Servidor do Piauí tem descontos de até 50% em mais de 100 estabelecimentos. É isso mesmo! 50% de desconto em mais de 100 estabelecimentos. Farmácias, oficinas, restaurantes, educação, clínicas estéticas e até viagens. Apresente o CPF nas empresas participantes e aproveite. Acesse agora rededescontos.pi.gov.br e saiba mais onde economizar. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Você sabia que a Câmara Municipal de Floriano tem um espaço dedicado à formação cidadã? É a Escola do Legislativo de Floriano, um projeto que leva conhecimento, promove o acesso à informação e prepara você para construir um futuro melhor. Cursos, palestras, oficinas e muito mais, tudo gratuito e aberto à comunidade. Porque a educação que transforma é aquela que chega até você. Câmara Municipal de Floriano, junto com o povo. Grandes ofertas Super Quaresma. Arroz Favarin 5 kg 12,90. Capa de filé quilo 29,90. Coxão duro quilo 36,50. Linguiça toscana carré quilo 12,90. Linguiça calabresa firmeza quilo 18,90. Bisteca suína quilo 15,90. Galinha congelada favorita quilo 5,65. Sabão Tix em pé 1 litro 13,75. Inseticida Baygon ação total 360ml 13,49. Uma grande economia para você no Super Quaresma. ZYKL 224, canal 218. Rádio Difusora de Floriano, FM 91,5 MHz. Floriano, Piauí. A rádio da notícia. Sempre com você. mensagem do dia. Olá para você, muito bom dia para todo mundo. Vamos lá, gente, vamos abrir a nossa mente, porque Deus é maior e melhor na nossa vida, né? Então eu quero pedir para você uma coisa especial, pode ser? Pode ser, né? Seja grato pelas pequenas coisas que você recebe na vida, no seu dia a dia. Seja você plenamente feliz, você vai ser se você olhar para a vida e para o que está na sua volta e der total apreço. O mundo está carregado de pessoas que não sabem dar valor, valor nenhum a nada, nem às pessoas. E precisamos combater esse sentimento, espalhando altruísmo, reciprocidade e empatia. Olha, não é preciso pensar muito, não. Um sorriso especial, um comprometimento da outra parte, aquele gesto de generosidade, aquela humildade que você propõe já é o suficiente para expressar a gratidão. Agradeça a Deus por a vida, agradeça a Deus por a família, agradeça a Deus pelo seu amigo, agradeça tudo. E o caminho da felicidade andará sempre ao seu lado. Basta apenas você fazer tudo isso direitinho. É a receita básica para sermos felizes. Vem aí, na Difusora FM 91,5. A nossa próxima atração. Prepare o seu coração, é hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Está no ar. Vai começar o programa Show da Manhã. Prêmios, promoções, informações e alto astral. Show da Manhã, o programa mais alegre e descontraído do seu rádio. Difusora, Difusora. Não saia daí, porque ele chegou com mais alegria. J. Lima. Oi, gente, bom dia, muito prazer, eu sou Jota Lima, já estamos por aqui no programa Show da Manhã, que felicidade, não? Abraço, abraço pra você. Alô, galera, eu tenho notícia importante pra você, sabe qual é? Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Difusora, Difusora. Você, bom dia! Bom dia e com muita alegria! Opa, baixar aqui o BG! Bom dia pra você, meu amigo e minha amiga! Hoje é sexta-feira, chegou a sexta-feira! Maravilha, 27 de fevereiro de 2026, o último, penúltimo dia do mês, né? Amanhã é o último. Bom dia pra você de casa, do trabalho, você que curte a gente, maravilha! Está começando o programa Show da Manhã de hoje, sexta-feira. Claro que você participa e interage com a gente, já sabe o número aí? Vou passar aqui para você rapidinho, 994-420-142-DDD, é o 89. Você participa do programa no Show da Manhã, que é só alegria. Alegria de todos os dias aqui na Difusora FM. Show da Manhã com J. Lima. Sou eu. Abraço para o José Ivan Silva, tá curtindo a gente lá nos transmissores da Rádio Difusora. Direção comercial Raimundo Paia Reis. Direção-geral José Antão do Vale Reis, roteiro e produção Socorro Ferreira e Isamélia Carmo. Reportagem nosso querido amigo Amarelinho. E de já quero agradecer a sua sintonia, porque a partir de agora o nosso show começa com muita, muita música, muita alegria. Você vai participar daqui a pouquinho do nosso show, vai pedir a sua música preferida, vai participar com a gente, claro. Vai estar mandando ver aquele alôzinho, né, especial que você sempre manda. Maravilha, gente. Então, para começar, às 9 horas e 8 minutos, nesta manhã do dia 27, sexta-feira abençoada para você, clima bem legal, favorável, chuvoso, tá bom demais, né? Tá dando pra dormir direitinho, né? Tá dando pra dormir legal, né? Maravilha! Hoje é dia do livro didático. Livro didático, dia hoje, dia de São Leandro. Hoje também, dia internacional do urso polar. Dia mundial... Opa! Deixa eu falar aqui. Dia mundial das ONGs. Dia de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. E dia do retrô. Então, tá aí, pra finalizar. Muito legal a sua participação por aqui. Já vamos começar, são 9 horas e 9 minutos. Show da manhã, já está no ar, Billy SP. Sextou, gente. Difusora FM 91.5. Saca, domingão foi só marvada. Hoje o trampo é só caô. Oh, oh, oh, oh. Terça-feira, quarta, quinta, seja, aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto. Sextou. Sexta-feira, graças a Deus. E eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou botar pra ferver. Ei. Deixa o couro comer. Ei. Sextou. Oh, é dia de maldade, é sexta-feira. Graças a Deus. E eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou botar pra ferver. Ei. Deixa o couro comer. Ei. Sextou. Seja, aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto. Sextou. Oh, oh, oh, oh, oh. É dia de maldade, é sexta-feira. Graças a Deus. E eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou botar pra ferver. Deixa o couro comer. Sextou. Graças a Deus. E eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou botar pra beber. Deixa o couro comer. Sextou. J. Lima. Para, tem cerveja aí? Tem! E tá gelada? Tá! Que se rompa lá você, rapaz! Fala comigo, bebê! O embaixador? Uma vez mais. Dizem que todo homem é vagabundo. Pergunta se já me viram no cabaré. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou, eu não sou. Se existe alguém fiel nesse mundo, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. vida nocturna. ¿Qué te va a decir que yo soy el sueño de toda mujer? Esto es Gustavo Lima con Luis Fonsi. Oye. A Rádio da Alegria, Difusora FM. Essa é pra vocês dois, né? Todo mundo. Não foi coincidência encontrar contigo. Talvez seja o nosso destino. Eu quero dormir outra vez em teu peito. E depois acordar com seus beijos. Eu sexto sentido ainda sonha comigo. Sei que logo estaremos unidos. Teu sorriso travesso ainda vive comigo. Nós estamos no mesmo caminho. Meu coração está em suas mãos. Esperança de encontrar contigo. Não importa o que digo, destino. Eu quero manter teu perfume comigo. Canção linda, a gente tocou pra você, meu coração está em suas mãos. Música legal, hein? Guilherme, Hugo e Guilherme, Maiara e Maraíza. Eita, quarteto, que maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aí, já com a programação, né? dos nossos ouvintes que vão participar aqui do nosso show da manhã. E você que está curtindo a gente pelo celular, na internet, no rádio, bom dia. É um prazer distribuir alegria para você nessa manhã especial de sexta-feira. Maravilha só, né? Então vamos juntos porque tem muita coisa boa, hein? São 9h20 agora. Bom dia, bom dia. Não saia daí. O Show da Manhã volta já na Difusora FM 91,5. Preparamos ofertas especiais para este final de mês. Venha aproveitar. Cebola, laranja, melancia ou tomate, R$1,99. Coxa sobre coxa, R$7,99. Coxão mole, R$36,90. Margarina Primô, R$2,99. Creme de leite Leite Bom, R$2,59. Farinha láctea Nestlé ou goma fresca, R$4,99. Leite Bom Pó, R$5,99. Macarrão Bom Sabor, R$2,19. Heineken de 600, R$10,90. O seu supermercado. Olha quem tá chegando aí pra animar o carnaval. É o Fiat na Avenida. Condições imperdíveis para desfilar de Fiat 0 km pela cidade. Fiat Pulse Drive 1.3 automático 2026. A partir de R$111.490 com usado na troca. Desacelere, seu bem maior é a vida. Encheu, entupiu, falar com a Limpa Fácil. Atendemos Floriano e região. Sua fossa encheu e não sabe como secar. Liga pro Limpa Fácil, que a demora só chegar. Limpadora de fossa e locadora de banheiros químicos Limpa Fácil. Aceitamos cartões de crédito. Plantão 24 horas. É só ligar 89-99410-2464 ou 99464-8353. É Limpa Fácil. Oh, oh, oh. Limpadora de fossas e locadora de banheiros químicos. É Limpa Fácil. Encheu, entupiu, é Limpa Fácil, viu? Servidor do Piauí tem descontos de até 50% em mais de 100 estabelecimentos. É isso mesmo! 50% de desconto em mais de 100 estabelecimentos. Farmácias, oficinas, restaurantes, educação, clínicas estéticas e até viagens. Apresente o CPF nas empresas participantes e aproveite. Acesse agora rededescontos.pi.gov.br e saiba mais onde economizar. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Semana da Economia Super Quaresma. Arroz Bento, tipo 1, 5 quilos, 15,50. Patinho bovino, quilo, 39,25. Lagarto bovino, quilo, 35,90. Meia carcaça suína, quilo, 17,49. Salsicha Resende, quilo, 9,49. Filé de peito granel, quilo, 15,90. Coxa com sobrecoxa granel, quilo, 9,49. Nescau pronto, 180ml, 1,79. Papel higiênico Leblon, folha dupla, 12 unidades, 12,99. Economia tem por aqui, no Super Quaresma. Hoje eu quero te dar uma indicação daquelas que a gente passa de olhos fechados. É o Hospital de Olhos Bucar. Eu estou falando de um atendimento extremamente atencioso, onde os doutores se preocupam em explicar tudo o que você precisa saber. E a excelência não é só no atendimento médico, não, viu? É em toda experiência dentro do hospital. E aí, tá esperando o quê? Venha para o Hospital de Olhos Bucar. Volta às aulas 2026 com estilo é na Sugestiva. Mochilas para todas as idades, calçados confortáveis e meias colegiais com o melhor preço e condições de pagamentos. Venha para a loja Sugestiva montar o seu look para a Volta às Aulas 2026. Temos mochilas para todos os estilos, dos personagens para os pequenos ao design moderno para a faculdade. E sem falar em nossos calçados colegiais. Conforto que dura o dia todo com nossos calçados e meias colegiais. Venha conferir. Tudo que você precisa para o ano nota 10 está aqui. Loja Sugestiva, Floriano, Avenida Eurípedes de Aguiar, 183 Centro. E em Barão de Grajaú, Rua Ceroa da Mota, 347 Centro. Volta às aulas 2026. É com a Sugestiva. 3 do 3 é o Dia M Mix Mateus. Vem comprar barato de verdade. Você quer qualidade? Comprar com facilidade? Vem para as lojas Vamol. Aqui você tem a certeza de comprar com economia e qualidade. Na Vamol é diferente. Móveis e eletros que vão deixar a sua casa ou escritório ainda mais bonitos e confortáveis. Na Vamol, a facilidade anda junto com você, porque na Vamol você parcela tudo nos cartões. E o melhor, em nosso crediário próprio da loja. É isso mesmo! No carnê Vamol, com total tranquilidade. Só vendo para acreditar. O nosso time de vendas te espera de braços abertos. Realize agora o seu sonho de comprar aquele tão sonhado móvel ou eletro. Na Vamol você encontra de tudo com total qualidade e garantia Vamol. Venha ver como é fácil ser cliente Vamol. Cama, colchões, mesas, sofás, TV, caixas de som, bicicletas, geladeiras, freezers, ares condicionados, climatizadores, antenas digitais, guarda-roupas e muito mais. Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar. Vamol, aqui é diferente. Vem pra Quaresma Motopeças, é a sua melhor opção. Serviço de qualidade, é a melhor da região. Vem pra Quaresma Motopeças, é a sua melhor opção. Tudo em peças e acessórios, venha logo comprovar. Quaresma Motopeças, corre logo, vem pra cá. Quaresma Motopeças, peças e acessórios para motocicletas e oficina com mão de obra qualificada. Avenida Bucar Neto, 901, Centro, Floriano. Contato 89-999-74-9039. Serviço de qualidade, é a melhor da região. Quaresma Motopeças, corre logo, vem pra cá. As aulas estão voltando e na Mirante você encontra tudo sem dor de cabeça. Chegou a hora de organizar o material e garantir tudo em um só lugar. Aqui tem mochilas, estojos, lancheiras, garrafas térmicas, canetas, coleções de lápis e cor, agendas, pastas organizadoras e cadernos para todos os estilos. É material escolar completo para não faltar nada no primeiro dia de aula. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e variedade para toda a lista escolar. Altas aulas é na Mirante. Mirante, a loja do seu dia a dia. A Casa dos Amortecedores está com uma mega promoção. Na troca dos amortecedores do seu carro, a troca é grátis. Trabalhamos com amortecedores remanufaturados e recondicionados, com garantia de um ano. E mais uma novidade, estamos trabalhando com peças e acessórios automotivos, com o melhor preço da região. A Casa dos Amortecedores fica localizada na BR-230, em frente ao Mix Mateus. E lembrando, temos serviços de suspensão em geral. Venham nos fazer uma visita e peça o seu orçamento sem compromisso. Ofertaço do mês Armazém Paraíba. Você não vai deixar passar. Lavadora 20 quilos, R$ 69,90 mensais. Ar-condicionado 12.000 BTUs, R$ 249,90 mensais. Samsung Galaxy A07 128 GB, R$ 89,90 mensais. Guarda-roupa duas portas, três gavetas, R$ 99,90 mensais. Colchão box solteiro, R$ 66,90 mensais. As melhores ofertas com condições imbatíveis. Armazém Paraíba. O sabor e a qualidade do churrasco você encontra na Quinta da Carne do São Jorge Supermercados. Filézinho de frango à bandeja de 1 kg, só R$17,60. Costela suína porcionada congelada, quilo R$19,90. Batata palito pré-frita sadia, 400 gramas, R$6,98. Cupim bovino congelado Rio Maria, quilo R$37,60. Linguiça suína congelada firmeza, quilo R$19,10. Coxão mole resfriado Rio Maria, quilo R$37,60. Carne resfriada ponta da agulha, quilo R$21,70. Miolo da alcatra resfriado, quilo R$43,60. Vem pra Quinta da Carne no São Jorge Supermercados. É cada vez mais barato, cada dia mais amigo. ZYKL 224, canal 218. Rádio Difusora de Floriano, FM 91,5 MHz. Floriano, Piauí. A Rádio da Notícia. Sempre com você. É isso aí, a Rádio da Notícia. Notícias que você fica atento aqui com a gente. Bom dia para todo mundo ligadinho aí. Estamos de volta com o Show da Manhã. Difusora FM 91,5. A balada do seu fim de semana começa aqui. É festa. O seu fim de semana com churrasco e com a turma. Só aqui tem a combinação perfeita. Eu sempre tô ligada. Difusora FM. Oi, vamos lá, na preferida do final de semana, Difusora FM, bom dia. Um abraço pro meu amigo Evandro Cavalcante e toda a equipe aí da Casa dos Amortecedores, ligadinho com a gente, ali na BR-230, em frente ao Mix Mateus. Nossos parceiros aqui da Rádio Difusora e do programa Show da Manhã, a gente leva sucesso para você. Vamos para mais uma participação. Aliás, é a primeira de hoje. Olá, olá, bom dia pra você ligadinho com a gente. Bom dia, meu amigo Jota. Feliz sexta-feira, que seja uma sexta-feira abençoada. Jota, gostaria de ouvir a música de Jefferson Rufim, Deus Viu, oferecer pra minha filha Mayla, minha filha Gabriele, pra certo. Dana Lindalva, a comadre Jana, a Márcia, a Aparecida, todos aqui no povoado ausente, e pra comadre Sebastiana, a comadre Ilma, do povoado Curral Velho. E para a comadre Rosana e Dana Cícia, no povoado Rocinha. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Juliette. Obrigado mesmo. Bom dia para você especial, tá bom? Vamos com mais um ouvinte. Alô, bom Oi, dia. Oi, Natalina. Bom dia. Sou a miúda da localidade Pontal. Gostaria de pedir a música de Maria Massal, Deserto, para certo. Dedicar para minha mana Carola em Pilões, que vai aniversariar no dia 2 de março. Recebo os parabéns da sua mana miúda e da sua sobrinha Stefano aqui no Pontal. Desejo para você muita paz, amor, saúde, alegria. Um feliz aniversário, cheio de muita paz e saúde. Tá legal. Beleza, bom dia. Oi. Bom dia, Jotalema. Quero pedir a música de Fernando Ferreira. Parabéns por dedicar a minha mana Carolina nos Pilões, que vai ensaiar no dia 2 de março. Já recebo os parabéns da mana Mazé Almeida e da sobrinha Adelina Aurora aqui no São Vicente, no município de Nazaré, Piauí. Um abraço para você e um bom dia. Bom dia. Oi, Jotalina, bom dia. Gostei de ouvir hoje uma música de Leonardo. Hoje é sexta-feira. Preciso para você, Jotalina, também para sua família. Você vai para a minha família também. E vou precisar para todos os homens do seu programa que gostaram da música. Tá, Jotalina, tem esse dia. Sexta-feira mesmo para você. Tenha um bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela sintonia. Socorro, né? Lá, curtindo a gente, no bairro Santa Rita. A música Cerveja, com Leandro e Leonardo. Hoje é sexta-feira, né? Leandro e Leonardo canta aqui na programação do Show da Alegria. Vamos em sucesso. Vamos começar aí essa sequência com Gerson Rufino. É o pedido aí da Juliette, que está com a gente lá no ausente. Agora são 9h32. 91.5, a rádio dos melhores ouvintes. Coração ferido, machucado. Cabeça quase perto de explodir. Decepções você tem enfrentado, e às vezes a vontade é sumir. Ninguém para nem escuta, ninguém te estende a mão, e você mais uma vez tem solução. Os planos que faz só dão errado, e não encontra forças pra sorrir. Mas nem tudo está acabado. Eu vim pra te dizer, não é o fim. Você clamou, de joelhos implorou. palavras. Deus viu quando te apontaram sem ter feito nada. Deus viu aquela noite inteira que passou chorando. Mandou eu vir aqui pra ir te avisando que a partir de hoje a história é mudada. Deus viu quando estava sozinho em pleno deserto. Deus viu a falta de carinho sem ninguém por perto. Deus viu e decidiu mandar um anjo em seu favor, curar suas feridas e tirar a dor. E a partir de hoje tudo vai dar certo. Pra sorrir, mas nem tudo está acabado. Eu vim pra te dizer: não é o fim. Quando a Deus você clamou, de joelhos implorou, e a lágrima caiu. As palavras. Deus viu quando te apontaram sem ter feito nada. Deus viu aquela noite inteira que passou chorando. Mandou eu vir aqui pra ir te avisando que a partir de hoje a história é mudada. Deus viu quando estava sozinho em pleno deserto. No Show da Manhã, com Jota Lima. Jota Lima. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando. Alto, não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia.

coração no céu e o sol no coração pra tanta solidão. Cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão. O coração no céu e o sol no coração pra tanta solidão. Cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Sucesso pra você ligadinho na programação do Show da Manhã. Que maravilha, hein? Vamos lá, gente. O negócio tá bom, né? Sexta-feira chegou, tá alegria no rosto de todo mundo. Quando chega o finalzinho de semana, a sexta-feira é assim, bem idolatrada, né? Eita, você que tá curtindo a gente, um ótimo dia. É um prazer, muita alegria aqui no Show da Manhã. 9h49 agora. Não saia daí! O Show da Manhã volta já! Na Difusora FM 91,5. Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval, mas a real é que ele só começa depois de você curtir o Fiat na avenida. Condições mais que especiais para você desfilar com seu Fiat 0km pelas ruas da cidade. Fiat Pulse Drive 1.3 automático 2026 a partir de R$111.490 com usado na troca. Não perca tempo, pule na concessionária mais próxima ou acesse ofertas.fiat.com.br e aproveite já. Desacelere, seu bem maior é a vida. Servidor do Piauí tem descontos de até 50% em mais de 100 estabelecimentos. É isso mesmo! 50% de desconto em mais de 100 estabelecimentos. Farmácias, oficinas, restaurantes, educação, clínicas estéticas e até viagens. Apresente o CPF nas empresas participantes e aproveite. Acesse agora rededescontos.pi.gov.br e saiba mais onde economizar. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Quer internet rápida de verdade? Então preste atenção. Na Megalink você tem planos a partir de R$ 89,90 por mês. Mais velocidade para sua casa inteira navegar sem travar. Assista seus filmes, navegue nas redes sociais, trabalhe e jogue com estabilidade de verdade. Megalink, a internet que você confia. O Centro Médico Aliança possui tudo o que você precisa em um só lugar para cuidar do seu ouvido, nariz e garganta. Atendimento humanizado e personalizado, equipamentos modernos e a experiência dos otorrinos, Dr. Felipe Demes e Dr. Marcelo Borges. Consultas e exames completos com profissionais à sua disposição de segunda a sexta. Ligue e agende a sua consulta e cuide do seu ouvido, nariz e garganta. Centro Médico Aliança, Dr. Felipe Demes e Dr. Marcelo Borges. Borges, Rua Padre Uchoa 1130, fones 89-3521-2790 e 99402-6059. Responsável técnico Dr. Marcelo Borges, CRM Piauí 2848. Drogaria União, Praça Sebastião Martins, esquina com a Rua Alfa. São Cidadã é a escola do Legislativo de Floriano. Um projeto que leva conhecimento, promove o acesso à informação e prepara você para construir um futuro melhor. Cursos, palestras, oficinas e muito mais. Tudo gratuito e aberto à comunidade. Porque a educação que transforma é aquela que chega até você. Câmara Municipal de Floriano. junto com... E no redes sociais e ouvir pela Rádio Difusora de Floriano. Amarelinho no rádio e na TV. Lazer, lazer, amor. Realização Projeto Amarelinho. Apoio Cultural, TV Tropical, Rádio Difusora, Nortista Confecções, com Negúndios Gonçalves de Oliveira, Escola Mega, Agrocria, Bomol, Lojas Dragão, Marciano Moto Peças, Miguel Eletromóveis, Óticas Floriano, Colégio Impacto, Posto Esso São Cristóvão, Sindicato Rural, Sinti Regional Floriano, Rádio Comércio FM a Cabo. Fiat na Avenida. Compre agora, curta a folia de fevereiro e pague só depois. Preços exclusivos para o seu novo com usado na troca. O Cronos Drive a partir de R$ 96.990. Toro Freedom Flex a partir de R$ 156.990. O Fastback Audace Híbrido, bônus de 25 mil com usado na troca, mais taxa zero. Na venda direta para produtor rural ou CNPJ, Estrada Cabine Simples com desconto de 22,5%. Titano Ranch com desconto de 19%. Toro com desconto a partir de 12,5%. Móbilo CPF a partir de R$ 69.990. Para taxista, Cronos com isenção e mais 11% de desconto. Facilidades válidas só até 4 de março ou enquanto durar o estoque. Fiat Santa Clara, a sua melhor opção. Alô, Floriano! Tem novidade no ar e é daquelas que você não pode perder. A TV Conecta agora está oficialmente conectada à Rádio Difusora FM 91.5. É isso mesmo! A partir de agora, você também acompanha toda a informação da TV Conecta direto pelo rádio. E tem mais, o Jornal FM 91.5. É isso mesmo! A partir de 91.5, quem se conecta fica sabendo. Lojas Dragão, Lojas Dragão.